Estou recebendo aqui o Marcelinho Moura, ele que é vereador agora em Foz do Iguaçu, estava com um suplente, né? Assumiu aí a cadeira de vereador aqui na cidade na sessão de ontem ali no Legislativo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os teus ouvintes, é um prazer poder estar aqui. Eu estive lá na Câmara Municipal, junto com o Coronel Junk, por 1 ano e 10 meses, né? Olhando, vendo como é que funcionava a coisa. Como chefe de gabinete. Eu fui chefe de gabinete 1 ano e 10 meses. Aí surgiu o convite do prefeito Chico Brasileiro ao tenente coronel Junk, para que ele assumisse a pasta de secretário de governo. Tendo em vista ter sido o primeiro suplente dele, assumimos ontem uma cadeira lá. E você está completamente familiarizado ali com a estrutura do Legislativo, não só, né, pelo fato de estar como chefe de gabinete do então vereador tenente coronel Junk, ele agora é vereador licenciado, sim, né? Sim. Mas também pela experiência anterior como vereador. Foram 4 anos ali na Câmara? Eu tive a oportunidade na eleição de 2000 de ser o último a entrar com 833 votos. Né? Fui vereador, fui vice-presidente daquela casa, fui líder do prefeito por 4 anos, fui líder do meu partido que eu estava, né? Aí traçamos um trabalho de 2001 a 2004 na Câmara Municipal. Retornando agora como vereador para assumir, né, esse mandato, quais são as prioridades que você pretende implantar durante este período, que não sabemos de quanto tempo será, né, mas que permanecerá ali como vereador na Câmara? A gente tem um tempo até o Coronel Junk ficar dentro da Secretaria de Governo, certo? Mas na realidade é o seguinte, é somar o que nós fizemos. Ontem, por exemplo, nós tivemos vários projetos aprovados na Câmara Municipal. Hoje nós temos um novo projeto que colocamos em urgência e emergência. Esse transtorno que vem há mais de 30 anos em Foz do Iguaçu, você pega o Rio Boici, o Rio Almada, você pega o Jardim São Luís, todas essas... Quando o tempo diz em Foz do Iguaçu que vai chover, já começa um desespero total. Tanto hoje, por exemplo. Tanto da população como dos governantes. Então, hoje estará passando pela Câmara um projeto de lei onde nós estaremos fazendo um empréstimo de 30 milhões de reais para solucionar. Você pega lá a Avenida JK, ali em frente àquele material de construção. Bem ali na Vila Portes. Isso, né? Na Vila Portes. Então, todos esses problemas nós queremos solucionar agora. Claro, o apoio do Legislativo é um apoio importante, porque nós estaremos discutindo isso, aprovando, liberando a verba e, junto com isso, cobrando o Executivo, né? Pois é, são vários projetos aí de interesse, realmente, da população que passam ali pela Câmara Municipal. Ontem já tivemos várias discussões na Câmara, inclusive, sobre um assunto fundamental e que certamente na legislatura anterior em que você estava lá, vinha sendo debatida, a questão da Perimetral Leste. Por que será que algumas coisas demoram tanto aqui na cidade? Eu vou te contar uma historinha. Ontem eu fui no Contour, né, representando a Câmara Municipal, junto com o vereador Celino Feltrin. 2001, quando eu era vereador, em frente ao Hotel Carimã, nós fizemos a placa de começo de obra da 469 da Perimetral Leste. Duplicação e perimetral naquela ocasião, né? Isso mesmo, em 2001, eu não vou me esquecer nunca, eu era vereador naquela época. E, como sempre, há os problemas. Então, ontem nós tivemos uma discussão muito ampla dentro do Contour, né, com o presidente Carlos Silva e quase todos o presidente do sindicato da hotelaria, o presidente do sindicato de guia de turismo e assim consecutivamente. Nós tivemos uma chamativa, nós vamos chamar os deputados federais eleitos, né? Tanto o deputado Vermelho, o deputado Jacobo, o deputado Fruit. Se for preciso, nós vamos fazer uma caravana, vamos a Brasília, mas eu acho que isso não... Porque eles vieram até Foz do Iguaçu. O governador Ratinho veio a Foz do Iguaçu. Prometeram que iria ajudar essa cidade assim que necessitasse. E nós estamos com esse problema já há mais de... pode dizer 20 anos, né? Desde quando começaram a rodovia, começaram a ponte da Argentina... Desde 85, né, 85, da inauguração da ponte. Quando inaugurou a ponte. Então, esse tráfego passa ali e volta e meia. Não é... Isso aí não foi um caso isolado que aconteceu essa semana. Foi um caso isolado de ocorrer a morte, sabe? Uma tragédia mais grave. Mas, no decorrer do tempo, a gente tem acompanhado ali os caminhões que tentam subir. Aquela subida do supermercado ali... voltam, capotam, e ali embaixo mesmo, em menos de 2 semanas, nós tivemos 2 acidentes. Pois é, até um comentário que foi feito aqui na página da rádio, agora eu perdi até o nome de quem fez esse comentário, mas colocou uma situação que é bem certeira, infelizmente. Se não fosse, talvez, aquele canteiro central ali da Avenida das Cataratas ser um canteiro elevado, né, com uma mureta e tudo mais, e esse canteiro ter freado um pouco o caminhão, talvez esse caminhão tivesse batido lá no posto de combustíveis. Imagina a tragédia, né, que poderíamos ter aqui na cidade. Ontem nós falamos isso. se não tivesse ninguém no sinaleiro, ele poderia parar lá naquele posto, em frente ao supermercado, sabe? Se não tivesse a mureta, ele podia ter parado no outro posto. Sabe, não é só isso. Nós temos ali cargas inflamáveis que passam ali, que, de acordo com os estudos do próprio Corpo de Bombeiro, se chegar a acontecer um acidente grave e explodir aquilo ali, é 800 metros ali. 800 metros pode ser atingido a população ali. Então, nós chegamos num ponto, e ontem eu falava com o presidente da Câmara, com os vereadores, fiz uma ligação até o prefeito Chico também, certo? Chegou um ponto em que nós vamos ter que brigar com aquelas pessoas que vieram até Foz do Iguaçu, prometeram esse voto, mas também temos uma notícia aí, a licitação já está em andamento lá no DENIT, né? Só falta agora a empresa, não me lembrei. É a fase de julgamento, né? Fase de julgamento da empresa. Temos uma expectativa, mas essa expectativa, nós não podemos ficar mais na expectativa. A gente tem que cobrar e tem que ir atrás. E a Rose Sauer está conosco aqui através do Facebook, desejando parabéns, né, ao vereador agora Marcelinho Moura, dizendo que sempre atuante em prol de Foz do Iguaçu. A Inês Olê está conosco aqui também através do Facebook. Enfim, muita gente aí, né, estava atenta e na expectativa até da sua posse ali como vereador. E é aquela história, né? Enquanto o tenente-coronel Janks estiver lá como secretário de governo, você estará representando ali na Câmara Municipal. Né? Eu tive esse privilégio, né? A gente conquistou vários amigos, a gente fez sempre um bom trabalho. Eu me lembro, ontem eu estava até, antes de me repousar, eu estava lembrando, uma vez eu fui para o cinema com, né, em 2002, fui pro cinema, tava na fila e eu fazia direito, né? Eu apresentei a minha carteirinha de estudante e tive 50% de desconto. E o professor que estava atrás de mim, ele pagou uma entrada inteira. Aí ficou aquilo na minha cabeça, eu cheguei no meu gabinete e falei pro meu assessor, falei, vamos fazer um estudo, porque eu como estudante, eu tenho direito a 50%, o professor é aquele que me ensina, ele é o estudante eterno. Certo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Naquela época nós conseguimos fazer essa lei, onde hoje os professores apresentando o seu holerite, eles têm 50% de desconto nos bares, shows e cinema. Né? E vários outros, nós montamos uma casa de recuperação, onde se passou 7.400 jovens. Né? Nós tivemos o projeto da urgência e emergência, na época da Santa Casa, que as pessoas chegavam lá, era cobrado aquele cheque calção, já era uma lei federal, mas não era cumprida pelos hospitais de Foz do Iguaçu, tivemos esse projeto e vários outros. Então é um trajeto de vida pública no decorrer do tempo que a gente está trazendo como experiência. E alguma prioridade especial até que você pretende, algum projeto que você pretende apresentar aí nesse período? Eu na realidade, eu sou hoteleiro. Eu acho que a cidade, o movimento maior, nós temos a hotelaria e o transporte, as transportadoras, né, construção civil e tudo mais. Então eu quero fazer voltar, estive conversando ontem com o secretário Piola, na época que eu fui vereador, eu fiz o turismo regional. O que é o turismo regional? Os hotéis de 2 e 3 estrelas, hotéis de 5 e 3 estrelas, sejam os hotéis de Foz do Iguaçu, se juntarem, fazerem um preço menor e a gente fazer a divulgação através da imprensa, seja da televisiva ou de comunicação através de rádio, nas cidades. Por exemplo, você pega aí Cianorte, Maringá, Londrina, Curitiba, Santa Catarina, o local onde o cara vem em 7, 8, em 10 horas, ele está em Foz de carro, para a gente poder fomentar mais o turismo em Foz do Iguaçu. É uma modalidade importantíssima essa questão do turismo rodoviário, realmente atrair, né, esse público regional aqui para a nossa cidade, que é aquele público que muitas vezes vem até não só para uma ocasião, mas para várias ocasiões para conhecer aqui, né? Você pega, por exemplo, na época em que eu fiz isso, né? O cara queria, o pai queria dar um telefone para a filha. Ele tem uma cota hoje de $300. Então, aí o outro filho quer um notebook que, assim, é ainda, algumas peças, ainda muito mais barato que no Brasil. Então o pai vinha para cá na sexta-feira, passava o final de semana e no domingo ia embora. Então ele está aqui do lado, ele está perto, só falta que aí você dá um atrativo a mais, um desconto no hotel, 50%, sabe, um chamativo a mais. Você pega aí alguns setores de entretenimento da cidade que está dando desconto, você pega aí alguns parques que estão dando desconto. Então junta tudo isso, faz um pacote só para chamar esse povo para Foz do Iguaçu. E nós desejamos aqui sucesso, né, na sua participação como vereador na Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Conversei com o Marcelinho Moura, ele que tomou posse ontem. Hoje já tem mais uma sessão ali na Câmara Municipal, né, para debater no período da tarde. Sucesso aí nesse período como vereador aqui em Foz do Iguaçu. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Sabe, o que vocês precisarem, nós estamos aí para poder auxiliar, ajudar e estar junto com a população de Foz. Muito obrigado e parabéns pelo seu programa.